Vamos fazer Oceano, composição do Viana, mais uma canetada do Vaqueiro e mais um sucesso. Vai, cacique, chama! Pode passar um dia, uma semana, um mês e um ano, e por você chorei um oceano. Eu vou até a Marte pra dizer que te amo. Pode passar um dia, uma semana, um mês e um ano, e por você chorei. A canetada que tu respeita, menino. Eu sei fazer também, viu? O vaqueiro que canta e sabe fazer. André Cidis, o mural de Ibi Coara. Eu senti que aquele beijo foi de despedida. Senti que aquele abraço era uma partida. Nunca mais eu vou ouvir você dizer: não vivo sem você. Queria entender o que se passa na sua mente. Queria de verdade saber o que você sente. Fala a verdade, não me engana não. Mas tenha cuidado, um coração ninguém faz de brinquedo. Um homem de verdade não se conta no dedo. Igual a mim não vai achar prazer. Olha que toma cuidado, o coração ninguém faz de brinquedo. Um homem de verdade não se conta no dedo. Igual a mim não vai achar. Pode passar um dia, uma semana, um mês e um ano, e por você chorar. Grava aí, Cruz. Vai, a música nova do Rio. Pode passar um dia, uma semana, um mês e um ano, e por você chorar em um oceano. Eu vou até a lua pra dizer que eu te amo. Eu vou a Marte, eu vou a lua, eu vou dizer que te amo. É mais uma canetada, o vaqueiro, hein? Respeita, respeita.